Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que esse dia seja um dia de bênção e paz na sua vida. Hoje nós vamos ver o capítulo 28 de Jeremias. Éramos para ver o capítulo 39, porque a última ministração foi do capítulo 38. Mas essa ministração do capítulo 28 se perdeu. E então a missionária Vívia me pediu para que pudesse ministrar novamente esse capítulo, para que ele pudesse ir para o blog, né? Porque ela traduz para o inglês, não integralmente os capítulos, mas parte deles, as partes mais importantes, ela traduz para o inglês e coloca no blog. E por isso tem sido acessado em muitas nações, mais de 20 nações têm acessado esse blog e têm ouvido e têm sido ministrado e edificado por ele. Então, esse capítulo 28 que vamos ver hoje é, na verdade, uma extensão do capítulo 27. Porque no capítulo 27, como nós vimos, o Senhor manda Jeremias fazer um jugo e colocar sobre o pescoço e apresentar-se diante dos sacerdotes, diante dos príncipes, dos reis, de todo o povo, e dizer que a palavra do Senhor era esta, que ele, o Senhor, tinha colocado um jugo sobre várias nações, inclusive sobre Jerusalém, para que estes servissem o rei da Babilônia. E todos aqueles que se submetessem a esse jugo, estes viveriam e não morreriam pela espada, pela fome e pela peste. E Jeremias profetizou essa palavra. Mas essa palavra não foi bem aceita, como todas as outras palavras de Jeremias, palavras verdadeiras. As pessoas preferiam acreditar em falsos profetas, em falsas profecias, porque as falsas profecias eram agradáveis aos ouvidos. E a palavra que o profeta Jeremias, enviado verdadeiramente da parte do Senhor, ela não era agradável aos ouvidos, mas era uma palavra verdadeira, era uma palavra que vinha diretamente do Senhor. E como vinha diretamente do Senhor, ela se cumpriria verdadeiramente no tempo certo para o qual o Senhor a designou. O capítulo 28, nós vamos ver isso, o capítulo 28, isso vai acontecer no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Vai acontecer no quarto ano, no quinto mês, que Ananias, o filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: essa é a palavra de Jeremias contando o que havia acontecido. E esse profeta, filho de Azur, que era de Gibeão, ele era um falso profeta. E ele vai dizer assim: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. E eu trarei novamente para esse lugar Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que entraram na Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias tinha dito, quando o o jugo que ele estava sobre o pescoço foi quebrado também, e foi quebrado pelo rei. Ele falou assim: tá, joia, você quebrou o jugo de madeira. Agora o Senhor manda um jugo de ferro. E isto está presente também aqui no capítulo 28. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor toda a tua profecia e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os vasos levados cativos desde a Babilônia até este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu vos falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra reinos, sobre guerra, mal e peste. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai falar, Ananias, assim diz o Senhor, tu quebrastes os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel: Eu coloquei o jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para que elas possam servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão, e eu também dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes esse povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinastes rebelião contra esse povo. Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no sétimo mês. Então, queridos, nós vemos aqui uma palavra, dois profetas, um verdadeiro e um falso. O verdadeiro profetizava invasão, profetizava saque de todos os objetos preciosos da casa do Senhor e da casa do rei, profetizava que o povo seria levado cativo para a Babilônia, e os que não fossem levados cativos para a Babilônia, mas morreriam, e eles morreriam naquela cidade, e eles morreriam como os profetas antigos já tinham dito. Eles morreriam de peste, eles morreriam pela espada, eles morreriam de fome. Mas Ananias, um falso profeta, querendo agradar e querendo a simpatia de todo o povo, dizia o contrário. Dizia que não, que nada do que o profeta Jeremias estava dizendo não iria acontecer. Nabucodonosor não invadiria, né? Na verdade, não invadiria mais a Jerusalém, não levaria mais nada cativo, não levaria mais nenhum bem da casa do Senhor. Mas antes, pelo contrário, ele dentro de 2 anos, e ele dá o tempo, dentro de 2 anos completos, ele trará de volta todos os bens que ele levou da casa do Senhor. O que que isso significa? Quando o povo, ouvindo esta palavra, o que que o povo entendia? Bem, Se ele vai trazer de volta os utensílios do templo, ele vai trazer também os cativos. E não vai levar mais ninguém cativo para a Babilônia, e muito menos vai destruir essa cidade. Ele não virá mais contra nós. Isso era agradável de se ouvir. É claro, palavra dura era a palavra que Jeremias falava, porque era a palavra que estava vindo da boca do Senhor, por causa dos pecados que o povo tinha cometido e ainda estavam cometendo. O Senhor os avisava, o Senhor os exortava, o Senhor falava, falava e falava, mas eles não davam ouvidos à palavra do Senhor. Antes, pelo contrário, eles preferiam ouvir profetas falsos como Ananias, antes de ouvir o profeta que falava a verdade, como era o caso de Jeremias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como diz aqui o texto, e a palavra do Senhor veio não só para as terras para as quais o Senhor tinha colocado jugo, ou seja, olha, aceitem o jugo, se submetam, isso quer dizer, se submetam ao rei da Babilônia, e ele vai deixar vocês na cidade, não vai matá-los, ele vai simplesmente fazer de vocês vassalos dele. Vocês vão pagar tributo a ele e no tempo certo, eu, o Senhor, farei com que esse jugo seja quebrado. Eu farei com que o rei da Babilônia devolva, seja vencido, mas ele prevalecerá durante o reinado dele, o reinado do filho dele e o reinado do filho dele. Ou seja, três gerações iriam governar na Babilônia e seriam exitosas contra todas as nações contra as quais o Senhor jurou punir por causa do pecado, entre elas Jerusalém e Judá. Mas aí vem o profeta, com um outro profeta, com mentira, um profeta mentiroso, um profeta que fala para se exibir na frente das pessoas, para ser bem quisto pelas pessoas, para ser um profeta em que as pessoas vão honrar, né? Porque a palavra de Deus diz que naquele tempo haveria um tempo em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos para ouvir aquilo que era mentira e não a verdade. Então, esse texto nos ensina que nós, queridos, devemos ouvir a palavra do Senhor, por mais dura que ela seja. Ainda que essa palavra seja dura contra as nossas vidas, seja uma palavra para que coloquemos jugo, uma palavra que ele diz, ó, vou colocar jugo sobre o pescoço de vocês. O que que é um jugo? Jugo é um instrumento que é colocado sobre o pescoço de dois bois. E eles são atados por baixo com correias. E esses bois são conduzidos pelo homem com um arado atrás para arar a terra, para preparar a terra para o plantio. Então, na verdade, o que o Senhor está dizendo? Olha, eu estou colocando jugo sobre vocês. Ele estava dizendo: olha, eu vou preparar essa terra. Ela será entregue, ela será dominada por Nabucodonosor, mas no tempo certo, essa terra será semeada de novo, essa terra dará frutos, essa terra será uma terra viçosa novamente. Jerusalém será um lugar viçoso, será um lugar onde as pessoas habitarão e terão os seus plantios, eles plantarão e vão colher boas colheitas. Eles vão plantar a semente vai crescer, a semente vai produzir frutos bons. É isso, traduzindo, é isso que o Senhor estava dizendo. Mas isso não agora. Daqui a um tempo, o tempo que eu determinei ao meu servo, diz o capítulo 27, o meu servo Nabucodonosor. Durante um tempo ele vai dominar, mas chegará o tempo que eu visitarei e outros reis o dominarão. E neste tempo, então, eu farei voltar os exilados e eles trarão de volta tudo o que foi saqueado, tudo que foi levado da casa do Senhor, da casa do rei, todos os objetos serão trazidos de volta. Então, essa não era uma promessa para o agora, mas era uma promessa para o futuro. O Senhor nos traz, às vezes, palavras como essa trazida por Jeremias, de jugo sobre os nossos ombros. Ou seja, tempos difíceis, tempos em que vamos chorar, em que vamos lamentar, em que vamos buscar ao Senhor, em que vamos nos arrepender dos nossos pecados, em que vamos nos reconciliar com o Senhor. É um tempo de tratamento de Deus conosco. Então Deus faz isso. Mas isso não permanece para sempre. Na medida em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, na medida em que nós nos reconciliamos com o Senhor revoga esse decreto de jugo, não mais de madeira, porque o de madeira foi quebrado, então ele coloca um jugo de ferro. Esse jugo vai ser quebrado, vai ser tirado de sobre nós e nós ficaremos livres, livres para retornar à nossa terra, livres para, com júbilo cantar ao Senhor, como aconteceu com o povo de Israel. Eles voltaram da Babilônia. 70 anos depois eles retornaram. Esdras retornou primeiro com um grupo, e esses que retornaram, eles chegaram em Jerusalém. A primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar do Senhor que tinha sido destruído. E quando eles estavam restaurando o altar na casa do Senhor, o que que eles encontraram? Eles encontraram o livro da lei. E ao encontrar o livro da lei, eles levam esse livro ao sacerdote, que era Esdras. E Esdras lê aquele livro e convoca todo o povo para ouvir as palavras que estavam escritas naquele livro. E o texto vai dizer que eles ficam das 6 da manhã até o meio-dia, de pé, ouvindo a leitura da palavra. E depois dá um descanso e eles voltam novamente e ficam de pé ouvindo a palavra do Senhor. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos as coisas completamente invertidas. Naquele tempo, eles ficavam de pé durante 6 horas, ouvindo a palavra do Senhor. E eles lamentavam, se lamentaram, se arrependeram e fizeram um concerto com o Senhor. Mas hoje nós fazemos cultos, e os nossos cultos é dito assim, em muitas igrejas. Olha, a mensagem não pode passar de 20 a 30 minutos. Porque as pessoas só conseguem ficar atentas durante este período. Depois disso, elas não conseguem mais assimilar o que está sendo dito. Isto é uma mentira. Muitas pessoas ouvem a palavra durante 20 minutos, é verdade. Ouvem durante 20 minutos e ouvem ainda de mau grado. Mas aqueles que realmente são tementes ao Senhor, ouve a palavra do Senhor durante o tempo que ela for ministrada e ouve com atenção, e ouve assimilando, e ouve recebendo e guardando no coração essa palavra. Nós precisamos retomar o amor pela palavra do Senhor. Assim como as pessoas não tinham prazer na palavra que o profeta Jeremias dizia ao povo com verdade, porque todas as profecias que ele disse se cumpriu, inclusive esta que está aqui no capítulo 28. Essa palavra foi dita no quarto mês. No quarto mês essa palavra foi, olha, melhor, no quinto mês. Essa palavra no do quarto ano, no quinto mês. E veio uma palavra para Ananias, o profeta falso, que ele naquele ano morreria. E ele morre no sétimo mês, ou seja, 2 meses depois de profetizar aquilo que o Senhor não tinha mandado ele falar. Ele morre. E muitas pessoas têm morrido nas nossas igrejas. Muitas pessoas estão mortas dentro das igrejas. Elas têm a aparência de que vivem, mas na verdade estão mortas. Porque elas estão mortas espiritualmente. Elas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente já morreram. Por quê? Porque não têm prazer na palavra do Senhor. Essas pessoas não aceitam a correção do Senhor. Elas só querem ouvir palavra de bênção, palavra de vitória, palavras que trazem alegria momentânea ao coração. Mas se é uma palavra de exortação, uma palavra de correção, elas tapam os ouvidos e dizem: essa palavra não é para mim. Ou este pastor ou esta pastora está pregando uma palavra dura e nós não estamos precisando ouvir essa palavra. Não é essa palavra que precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir palavras que nos motivem. Palavras que nos alegre. Nós precisamos ouvir palavras de bênçãos. As pessoas só querem ouvir bênçãos e bênçãos. Elas, na verdade, elas não querem o Senhor. Elas não querem o Rei dos Reis. Elas não o querem como Senhor e Salvador das suas vidas. Elas só querem como Salvador, mas não como Senhor. Elas o querem como o Senhor que libera bênçãos, mas não quer como Senhor que corrige e que exorta. Por isso há tantos falsos profetas. Quantas falsas profecias eu tenho ouvido nos últimos tempos? Pastora, mas como que a senhora diz que é falsa profecia? Porque não está de conformidade com a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Toda profecia, a Bíblia diz assim: olha, nós não podemos julgar o profeta, mas nós devemos julgar a profecia à luz da palavra do Senhor. Então, quando nós ouvimos uma profecia, é profecia só de bênção, ou só profecia daquilo que as pessoas querem ouvir, profecias que agradam os ouvidos e agradam o coração. Nós precisamos olhar se essa profecia está contida na palavra do Senhor. Porque se não estiver contida na palavra do Senhor, ela é mentirosa. E verdadeiramente este profeta morrerá. Ainda que não morra como Ananias no mesmo ano, ou seja, 2 meses depois de profetizar, elas vão morrer, um dia elas vão morrer. E elas vão se apresentar diante do Rei dos Reis, mas não como Salvador. E sim como juiz. E elas serão julgadas pelas palavras que disse. Porque a Bíblia diz que as palavras que falamos, elas nos acompanharão. Nós daremos conta de toda palavra que falamos e que vamos falar e que falaremos. Essas palavras, elas irão conosco. E nós prestaremos conta de todas estas palavras diante do Senhor, o juiz de toda a terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouça a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Esse texto está dizendo, está chamando o povo, está exortando o povo: olha, se rendam ao jugo da Babilônia, porque a Babilônia está vindo e quem está vindo é o meu servo Nabucodonosor. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque Nabucodonosor estava a serviço do Senhor. Então o Senhor pode usar pessoas, pode usar situações para nos corrigir, nos exortar, para nos falar, para que nós possamos, ouvindo a sua palavra, nos reconciliarmos com ele e sermos por ele perdoados. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas tem alegria na morte do justo. Por quê? Porque o justo está morrendo fisicamente, mas não espiritualmente. O seu corpo está voltando ao pó, porque do pó ele veio, mas o seu espírito está voltando para Deus que o deu. Enquanto que os falsos profetas e que as pessoas que não têm prazer na lei do Senhor e nela não meditam de dia e de noite, e que não conhecem a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma geração de crentes que não conhecem a Bíblia. Parece que nós estamos na Idade Média, quando as pessoas não tinham acesso à palavra do Senhor. Isso era proibido. Era proibido as pessoas direi, falavam: não, vocês não podem. Já ouviram? Algumas pessoas às vezes falam: não lê demais a Bíblia, não, senão você vai ficar louco. Essa palavra vem lá da Idade Média. Eles falam: não lê não, não lê esse livro não, Não lê a Bíblia muito, não, porque senão você vai ficar louco. Não, ninguém vai ficar louco lendo a palavra do Senhor, mas sim sábio. Porque a palavra do Senhor traz sabedoria aos simples. Traz sabedoria aos simples. É o que diz a palavra. A palavra do Senhor é a verdade. E ela nos conduz a toda a verdade. Qual verdade? De que Jesus Cristo veio a este mundo, ele se tornou homem. Como homem foi provado em todas as coisas e aprendeu a obediência por meio das provações que teve que enfrentar. E que foi morto na cruz do Calvário. E quando foi morto na cruz do Calvário, ele atraiu todos nós a ele. E nós recebemos do Senhor o perdão do nosso pecado passado, presente e futuro. Porque o sacrifício que ele realizou foi uma vez só e para sempre. Porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele não tem início e não tem fim. A obra que ele fez é uma obra feita como se no tempo presente. Então, o sacrifício que o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás apaga o pecado que eu cometo hoje e que eu vou cometer amanhã, vou cometer depois. O sacrifício do Senhor já pagou por todos esses pecados. A pastora então só está dizendo que eu não tenho pecado mais. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele já pagou pelo pecado. E a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. João escreve assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, nós não temos que pecar. Ah, não, todo mundo peca, todo mundo peca, pode pecar. Algumas pessoas não pecam. Algumas pessoas alcançam a perfeição cristã. Agora, a maioria não. Então, ninguém é obrigado a pecar segundo a palavra do Senhor. Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Ou seja, que coisas que ele escreve? A palavra de Deus, a verdade de Deus. A verdade de Deus é escrita para que nós conheçamos e para que nós a pratiquemos, para não pecarmos contra o Senhor. Mas aí ele diz: mas se todavia, e eu costumo brincar, se todavia, de vez em quando, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque ele está sentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Então, por isso, os nossos pecados cometidos ontem, hoje e amanhã, eles já estão pagos. Eles já foram pagos no sacrifício de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele pagou o pecado na cruz. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E como ele recebeu um novo corpo, nós também recebemos um novo corpo. Ô, pastor, mas Jesus recebeu um corpo imortal e o meu corpo ainda é verdade. Nós temos ainda estamos presos a um corpo, a um cárcere, como diz a palavra, como diz o apóstolo Paulo, esse cárcere ainda nos aprisiona. Mas nós recebemos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual é glorificado, como glorificado foi o corpo do Senhor Jesus na ressurreição. E este corpo não tem que pecar, não tem que ouvir falsa profecia, não tem que delimitar horário para o Espírito Santo fazer a obra nos cultos que hoje são proclamados nas nossas igrejas. Porque se as mensagens só podem durar de 20 a 30 minutos, ou às vezes 40 minutos, ó, aqueles que pregam mais, pregam 40 minutos, só pode pregar 40 minutos porque senão as pessoas começam a olhar no relógio. É como dizer para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, o que o Senhor tiver para fazer, eu só faço em 20 minutos, porque depois de 20 minutos eu não estou disponível mais. É isso que está sendo dito para o Espírito Santo. Estamos falando para o Espírito Santo: ó, ou o Senhor faz em 20 minutos, ou nós não vamos esperar mais o Senhor fazer. E se o Senhor quiser fazer, uma hora e 20 minutos depois? Vamos sair, vamos embora e não vamos ouvir a palavra que ele tem para nós, talvez palavra de exortação ou palavra de bênção? Não, de maneira alguma. Nós devemos, queridos, aprender com o povo que voltou da Babilônia e que ao restaurar, ao estar trabalhando para a restauração do altar e encontraram o livro da lei, eles se prontificaram a ficar 6 horas. Não foi sentado em bancos almofadados, não. Em cadeiras almofadadas. Foi 6 horas de pé, ouvindo as palavras do livro da lei. Pararam, almoçaram e voltaram. E continuaram ouvindo. Porque eles tinham sede da palavra do Senhor. Eles tinham passado 70 anos sem ouvir a palavra do Senhor. Daquela forma. A palavra, o livro da lei do Senhor. Eles até tinham, eles fizeram sinagogas na Babilônia, se reuniam, iam nas sinagogas, mas o livro da lei tinha ficado perdido lá em Jerusalém, nos entulhos do templo. Mas como a palavra do Senhor não pode ser retida para sempre, não pode ficar escondida, ela não pode ficar entre os entulhos por toda a vida. O Senhor fez com que o livro da lei fosse encontrado e as pessoas tivessem conhecimento das suas palavras. Hoje é o dia para você encontrar o livro da lei. Hoje é o dia para você pegar a sua Bíblia empoeirada na estante. Talvez aberta no Salmo 91, a página já está até amarelada, enquanto as outras estão até grudadas umas nas outras, porque não foi folheado, não foi manuseado, não foi lido. Você não tem conhecimento do todo. Tem conhecimento do Salmo 91, que é um salmo que promete bênçãos do Senhor. Mas o Senhor não nos promete só bênçãos. O Senhor também nos exorta E o Senhor também nos chama a atenção. E o Senhor também coloca jugo sobre nós. Mas não para sempre, por um tempo determinado. Porque a promessa dele é: ele chama-nos para, olha, toma o meu jugo, ó, me dá o seu jugo de ferro aí. Quando Jesus fala, ó, Jesus está falando, me dá seu jugo de ferro, seu jugo pesado, que você já não está aguentando mais carregar, e tome sobre si o meu jugo, que é suave e leve. E eu já falei isso aqui outra vez. É um jugo suave e leve, mas é um jugo. É um jugo. É um ministério que nós temos que carregar, é um ministério que precisa ser vivido diariamente e ser aprovado pelo Senhor. E para que ele seja aprovado pelo Senhor, é necessário que nós conheçamos o livro da lei e andemos segundo este livro. Pastor, você está falando da lei dos judeus, só do Antigo Testamento? É claro que não. Quando eu me refiro ao livro da lei, eu estou me referindo a toda a palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Porque todos, tanto o Antigo como o Novo, eles são palavras do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que todas as palavras escritas na Bíblia, elas foram divinamente inspiradas a homens fiéis, que a transcreveram, que gastaram tempo escrevendo. E lembra que naquele tempo a escrita não é como hoje. Não tinha celular para a gente escrever. Não tinha caderno, não tinha livro como nós temos hoje. Era, às vezes, couro de animal, papiro, pedaços de rolo. Era escrito das mais diversas formas. Mas o fato é, foi escrito. E muitos desses escritos já foram encontrados na caverna de Qumran, próximo ao mar morto. Foi encontrado muitos livros da Bíblia que provavelmente tenha sido copiados pelos essênios. Essênios era um grupo de sacerdotes, era um grupo de pessoas que se recusavam viver na cidade porque diziam a cidade é muito má. A cidade faz a gente pecar. Então eles se retiraram para as cavernas, eles viviam nas cavernas. Provavelmente João Batista era um essênio, porque ele vivia em cavernas. Ele não vivia na cidade. E ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E os outros essênios provavelmente não se alimentavam de coisas muito diferentes, não. Alimentavam de coisas básicas da natureza, mas coisas que tinham proteínas, vitaminas, o suficiente para suprir todas as necessidades dos seus corpos. E estes homens deixaram muitos escritos que já foram encontrados e que continuam sendo procurados ainda hoje. E eu creio que ainda muita coisa será encontrada. E que muita verdade, que hoje às vezes é dita e é vista como não sendo. Não é que não é verdade, as pessoas. Fica aquela coisa: será que é? Será que não é? Eu creio que toda palavra ela será encontrada e será provada. que verdadeiramente Deus inspirou homens fiéis pelo seu Espírito Santo para escrever essa palavra para a nossa edificação, para a nossa exortação, para a nossa correção e para a nossa santificação. Então, meu irmão e minha irmã, quando você estiver na igreja e for pregado uma palavra de exortação, não saia da igreja dizendo que o pastor ou a pastora ou quem ministrou estava bravo, mas saia da igreja dizendo: graças a Deus, porque o Senhor continua nos amando, porque Ele continua nos corrigindo. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. Leia Hebreus capítulo 12. Porque assim como os pais naturais corrigem os seus filhos, o Senhor também corrige a todos quanto Ele ama. Todos que o Senhor ama, toda pessoa que o Senhor ama, toda pessoa que busca fazer a vontade do Senhor, que faz a vontade do Senhor, que quer ser santo como santo é o Senhor corrige. Corrige a todos. Aqui ele corrigiu Ananias, o falso profeta. Com o quê? Com a morte. Não queira ser corrigido com a morte, mas queira ser corrigido com a vida, como foi profetizado pelo profeta Jeremias. Se o Senhor está falando que é para você se submeter à situação A, B, situação X ou Y, se submeta. Porque essa situação não durará para sempre. No tempo certo, o Senhor tirará de sobre você esse jugo e colocará o jugo do Senhor Jesus, que é leve e suave. E você terá prazer e conseguirá carregá-lo com tranquilidade, feliz, com alegria. Com alegria. Porque está fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus possa mudar a sua vida. A minha oração hoje é que Deus mude a sua vida e que você comece. Se você não vinha fazendo isso, comece a ler a palavra do Senhor. Como eu disse, tire a sua Bíblia lá da estante empoeirada, está lá empoeirada. Ou em qualquer outro lugar, perdida dentro de uma gaveta, com uma foto dentro. A foto já está até amarelada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de ouvir a palavra do Senhor, como tem uma ilustração. Ilustração de sermão. Que um pastor, uma vez, foi na casa de alguns irmãos da igreja. E ele pegou, propositalmente, uma peça. Uma colher, uma faca, alguma coisa, uma peça que estava sobre a mesa. E colocou dentro da Bíblia daqueles irmãos. Passados um ano, esse pastor voltou lá. E aí os irmãos constrangidos, tal, só passou nós, né, com toda tato, tal, porque era o pastor, não podia falar. Olha, no dia que o senhor esteve aqui, nós demos falta disso. Aí o pastor foi lá e pegou a Bíblia e disse: Não, eu não levei. Eu coloquei dentro da Bíblia de vocês. E vocês não encontraram? Então, quer dizer que faz um ano que vocês não abrem a Bíblia para ler. Tem muito crente que faz mais de um ano que não abre a palavra de Deus para nela meditar, quando na verdade é para meditar nela de dia e de noite. Meu irmão e minha irmã, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. E que você não tenha comichões nos ouvidos para ouvir só palavras de paz, palavras de bênção e palavras de vitória, mas esteja pronto para ouvir toda a palavra de Deus. E o todo da palavra de Deus contém exortações e correções, porque, como eu disse, leia Hebreus capítulo 12 e você vai ver que o Senhor corrige a todos quanto Ele ama. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e traga sobre você o temor do Senhor. E traga sobre você o desejo de aprender com o Senhor, através da sua palavra, a sua verdade. E que você viva na verdade e não na mentira. Porque a mentira mata, mas a verdade traz vida e vida com qualidade. Que Deus te abençoe. Amém.